paz do Senhor. Eu cheguei de viagem, graças a Deus foi tudo bem. Fui para casa de um casal amigo meu, do Sócrates e da Jaidete. E depois de conversarmos, eu peguei meu computador e tentei entrar na internet. De repente, ali me pediam uma senha da rede para poder entrar na internet. Vocês sabem do que eu estou falando. Bom, aí eu consegui e tive acesso, porque sem a senha eu não teria acesso ao lugar que eu deveria estar trabalhando. Eu pensei que esse negócio de senha, isso é bíblico. Jesus disse, quando você orar ao Pai, tudo que você pedir, peça em nome de Jesus. Essa é a senha. Às vezes eu quero entrar no coração de Deus, quero entrar no sistema do coração e do amor de Deus, e Jesus deixou a senha. Sem essa senha ninguém entra. Por isso que ele disse, quando orares, orem no meu nome. Pense nisso. Deus te abençoe. Até amanhã.